Tá na mesa. Noite no 715. No 7 autorizado, chame táxi, o altímetro é 1013. Autorizado, M13 ajuste, vai passar pro táxi, boa noite, 1-7. Para o táxi com 121 a bordo, Galeão, autonomia de 4 horas. Está livre o táxi, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, o gol 1817. Livre táxi, Índia Alfa, vai apontar o ponto de espera, pode ir no táxi. Salvador, bom dia, Gol 1271, passando Duna e avistando. Gol 1271, bom dia, repórter passando externo, baixado, travado. Camarada externo, bom dia. Nós transcai, ponto de espera pronto. Decola de imediato, Gol 1817. Afirmativo. Autorizado, agilizando a manobra, a linha decola sem parada, o vento é 010 graus com 4 nós, Gol 1817. A linha decola, Gol 1810, Gol 1817. Passando, sendo baixado travado, 271. 271, informo o Kenegal no 0 no 3, aguarde pista livre, colega da companhia, iniciando a rolagem agora. É ok, aguardando, pista livre, 271. ONU, livre pouso na 1-0, vento é 010 graus com 4 nós. Livre pouso, Gol 1-2-7-1. Gol 1-8-1-7, decolou aos 4-2, o controle em 1-2-0-8, boa noite. 2-0-8, boa noite, 1-8-0-7. Gol 1271, seu solo aos 4-5, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 5. Alfa, portão 5, 1271. 271, qual é a minha posição? É 05 a posição. 05, 271.